falam sobre as coisas que eu vivo, mas não falo. Tão parado igual estátuas, querendo ganhar status. Na verdade eu nem tô ligando pra quem tá certo ou quem tá errado. Meu passado é diferente do que eu tenho passado. Falo da peça porque ela tá perto. Fala de nós no Twitter é sucesso. Porra, não fode, não fode, não fode, não fode. Acho que agora é hora de ter o que eu não tive antes. Todo menor dentro do morro é um diamante. As casas lotadas, nego gritando igual Libertadores. Com dedo médio ligando o foda-se. Negro de gangue Forbes Undertale. Negro de gangue Forbes Undertale. Quanto eles estão contando um milhão no chat. Nós só tá calculando um milhão espécie. Nossa vitória vai ser com motivo. Isso é neurose pra nós combustível. Falam sobre as coisas que eu vivo, mas não falo. Tão parado igual estátuas, querendo ganhar status. Na verdade eu nem tô ligando pra quem tá certo ou quem tá errado. Meu passado é diferente do que eu tenho passado. Nós não tinha nada, mas era feliz. Não que agora seja diferente. Ostentação lá nas áreas era ter Honda Beach. E uma Glock adaptada com 30 no pente. Nós já chamava atenção, duro igual um coco. Tudo que é pra ser meu nunca vai ser dos outros. Cês não jogaram a corda quando nós tava no poço. Hoje é papo de milhão no carro. Hoje é papo de milhão. Convite no pra meter a mão, nós já teve vários. Aqui nós trabalha com a verdade. Disposição, mas também já me fiz de otário. Hoje eu tô feliz igual feijão brindando a liberdade. Além de ter grana, geladeira cheia, mó vitória. Sorriso estampado no rosto da minha família. Tudo que nós passou tá pra sempre na minha memória. Levando a vida na risca e na régua. Nós tá correndo mais que o papalégua. Nada pra nós aqui veio de bandeira. Mó lutão pra tu achar que eu caí de paraquedas. É o tipo de coisa que não dá pra explicar, né, mano? Uma vez eu ouvi dizer que quem não vê o que eu passo diariamente não merece resposta pro que fala diariamente sobre mim, tá ligado? Mas enquanto isso, nós segue vivendo milionário mesmo antes dos 30. Fala! Eles falam sobre as coisas que eu vivo, mas não falo. Tão parado igual estátuas, querendo ganhar status. Na verdade eu nem tô ligando pra quem tá certo ou quem tá errado. Meu passado é diferente do que eu tenho passado.